parar. Rio talvez se dissolve irradiante dessa luz. Em tempos constantes, esta lei de um ponto pulsante ao início de uma longa jornada, no momento em que eu sei a soma das tendências manifesta a razão de dois reinos distintos, o real e o fantástico estão em você. O corpo em repouso, a mente um passo à frente, voando alto, possuído no dever. Sempre se pode esperar. Em tempos constantes, essa lei de um ponto pulsante ao início.